Bem-vindos ao Save Point Podcast na sua edição Pocket, onde a gente fala do que a gente tem jogado e algumas novidades sobre os videogames. Eu sou o João Vicente. Eu sou o Leonardo Canha. Eu sou o Raulzito e se existe justiça nesse mundo, a Square vai queimar no inferno. Queima, diabo! É isso aí, pessoal. Então hoje nós estamos apenas em três aqui, os nossos amigos Jonas, André e Eugênio não puderam estar. E a gente vai testar um formato um pouquinho diferente do nosso Pocket, tentando fazer um podcast um pouquinho mais curto, em duração, um pouquinho menor para vocês. Vamos ver se o pessoal gosta. É isso aí. Vamos seguir com a conversa, então, com os jogos que a gente no tem. No formato Pocket Menage. Só em três. É isso aí. Bom, pessoal, então a gente vai começar com o nosso primeiro bloco falando sobre o que a gente tem jogado. E eu vou perguntar primeiramente para o meu amigo Leonardo Ocanha, o que, que você tem jogado nesse período, desde o nosso último Pocket, Leonardo? Eu tenho sido um péssimo gamer e um excelente boleiro, porque eu praticamente só tenho jogado Dota. O Doteiro é o boleiro. É, o cara só fala disso, cara, minha mulher andou me chamando a atenção, tá jogando demais, cansei de tu ficar jogando e eu ir dormir sozinha. Tens que atender. É, não, perigo branco. O dia que ela falou isso aí, no outro dia, 10 horas da noite, tava indo pra cama com ela. Então, dia desse ela falou assim, porra, tu só fala disso. Daí eu me dei conta, botei a mão na cabeça e caralho, deu. É, nos últimos, sei lá, 2 meses ou 3 meses, eu fiz 200 horas dessa porra. Eu pensei que ia dizer, eu fiz 200 atividades sexuais, mas tudo bem. É, não, umas duas talvez, eu tava ocupado jogando Dota. Mas, bom, no fim assim, joguei mais Dota, mas aí eu intercalei com um jogo chamado Raise the Sun, que é um jogo indie, que ele virou meio um fenômeno de streaming e publicação no YouTube, porque ele é um jogo, assim, ele é equiparável a um jogo móvel desses Infinite Runners, só porque é um jogo de uma nave movida a energia solar, com um design todo minimalista, bem zen, assim, as coisas não têm textura aplicada, e basicamente essa nave, ela é movida a energia solar e tu tem que evitar ficar na sombra, senão tu perde velocidade. O sol está se pondo, ou seja, quando o sol se pôs, acabou. E tu tem que te manter no sol pra adiar o sol se pôr, e tu tem que te manter sem bater em nada. Então é aquele tipo de jogo assim, cagalhões de velocidade super rápido, tipo, oh meu Deus, tô me esquivando das coisas no cagaço. A primeira partida que tu joga, tu morre em 5 segundos. E aí tem uns itenzinhos pra pegar, aquele sistema de nível bem parecido com uma experiência móvel mesmo, tipo, tem 3 missões que quando tu completa uma, ele troca aquela missão por outra, e a partir de X pontos de missão tu vai passando de nível, que vai liberando um upgrade. Aí tem um upgrade de pulo, tem um upgrade que tu pode pegar um shieldzinho pra, se tu bater, tu tem mais uma vida, como se fosse uma vida extra. E aí depois tem, digamos, as modificações. Tu pode colocar uns decals na nave, tipo umas estampinhas assim, como se fosse um carimbinho, não sei pra quê, meio palha, mas... E tem os negócios assim, tipo, o primeiro addon que libera, tu fica tipo meio magnético, ou seja, não precisa passar tão em cima dos itens pra pegar. Depois um outro que tu pode pegar dois, em vez de um só limite, tu pegar 2 itens de pulo, aí quando tu pula, tu pode ir voando. Sabe que agora, olhando a página no Steam dele, eu tinha visto o jogo e achei bonito ali a capinha dele, né? Sim. Que aparece pra vocês verem como é importante essa capinha do Steam. pode vender um jogo. Mas não parei pra olhar. E agora que eu tô vendo o vídeo aqui, bem como tu colocou, sabes mesmo, que né? Sim. Bem minimalista mesmo, né? Assim, graficamente e tal, mas legal. Como ele é indizão bem minimalista, eu peguei assim. Tava lá o Humble Bundle, aquelas 2 semanas de promoção lá, uma por dia. Eles reativaram algumas antigas, teve o Humble Bundle 8, que era maravilhoso, tava lá, e outras coisas mais assim, pega uma série, pega um desenvolvedor, pega um outro bundle que já foi. E aí o dia que tinha, geralmente assim, tinha uma promoção quase, como era um por dia, um jogo era pelo valor mínimo de $1. Outro jogo era 6 ou acima da média, e outro jogo era tipo bem mais alto, um jogo que tá saindo, um jogo que saiu há pouco tempo. Então, geralmente esses bundles assim eu olhava, e se eu fosse levar, acho que eu comprei 1 ou 2, pelo preço mínimo, $1. Então eu pensei assim, $1, vou levar. Aí comprei ele e fui jogar assim, ele não é muito bom pra jogar na hora de dormir, porque é aquele tipo de jogo que tu pensa assim, vou jogar uma partidinha pra ver a pontuação que eu faço. Oh meu Deus, faz 50 minutos que eu tô aqui. Sabe? Não, e as assim, segundos. Ele tem algum esquema de... Deve ter, né? De objetivos. Até tu citou os Endless Runners de celular e coisa e tal, né? Então, tipo, Temple Run, ou acho que até o Cannabalt tem. Tipo, consiga 1.000 metros, consiga 2.000 metros, aí tu vai ganhando alguma coisa. Tem. Eu tenho ele DRM Free, depois pra quem quiser também. Pros ouvintes, os ouvintes vão lá, compram o jogo, ajudem o desenvolvedor. Mas ele tem, assim, aquela história parecida com as missões de um jogo tipo aquele Jetpack Joyride, que todo mundo jogou, eu perdi a vida com aquilo uma época. Nossa, são 3. Eu joguei um pouquinho no Vita, que foi grátis até, e nem encarnei muito, assim, cara. Ah, que bom pra tua saúde mental. Aquela musiquinha entra na cabeça. Mas é basicamente assim, ele dá assim 3 objetivos. Pegue, tipo, percorra um setor sem bater em nenhum lugar. E percorra depois, tipo, um setor virando só pra direita. E no fim, tu vai fazendo essas coisinhas, tu pensa, não, filha da puta, agora eu vou conseguir. Sim. E no fim vai ficando. O visual minimalista de áudio e vídeo dele é um troço que era pra ser meio zen, mas ao mesmo tempo é tipo, sei lá, como um pote de café expresso bem forte zen, assim. Tipo, tu toma, fica pilhado, mas pilhado zen. Nossa, eu tô muito louco, mas eu tô muito calmo. É aquela coisa que tu fica meio em alfa, assim, de certo, né? Tu, tipo, não tá pensando em nada. Tipo, tu tá conectado com o jogo, assim, só vai desviando. Sem nem pensar. Tem aquele negócio, assim, leaderboards pra competir com o pessoal. O pessoal faz umas pontuações ridículas que eu penso, sério, esses caras não comem ninguém pra tá jogando isso desse jeito. Eu não sei, assim, ele tem sido um bom passatempo, assim, às vezes... tenho meia hora pra sair pro negócio, o cliente ligou e pediu, precisa mais, vou atrasar meia hora. Não vai começar a jogar Dota, dia desses, inclusive, assim, a história do Dota, a Cris já tinha dito, não, tudo bem, tu tá mudando, beleza, parou de sossegar. Aí fiquei de buscar ela no trabalho, faltava uma hora, pensei, uma partida de Dota dá em uma hora e sobra. Cara, quando bateu 60 minutos, eu olhei e falei assim, galera, eu vou ter que sair. Falei assim, tu tá maluco? Nós estamos quase virando isso aqui. Falei assim, minha mulher vai me matar, ela tá me esperando pra buscar. Mano, vai lá. Aí eu simplesmente saí. E quando eu voltei... A compreensão da galera... Assim, eu cheguei em casa, eles tinham acabado de perder, eles ainda estavam, tipo, não tinha nem caído a partida ainda, eles estavam na tela de derrota, estavam falando no microfone, eu pensei, galera, como é que foi? Você fez falta, mas de boa, né? Tudo bem. Então... Só, o cara, o estúdio esse que fez o coisa, o Race the Sun, é o Flip Fly, né? São dois caras só, o Forrest e o Aaron, Sam Philip, acho que eles são dois irmãos, né? E deles, o Forrest, ele já trabalhou em jogos AAA, cara. Ele trabalhou no Singularity e no Call of Duty Modern Warfare 3. Veja. Nossa, legal. Que cara indie que saiu das garras da indústria AAA. Eu sei que assim, aí a avaliação, claro, né? Assim, GameSpot nota 8, Metascore 79. A GameSpot falando assim, é um jogo assim, ele é atrativo no sentido de que ele poderia se tornar um hábito diário, tipo, tu jogar um pouquinho cada dia. É mais ou menos isso, eu joguei tão pouquinho, mas eu joguei vários dias que eu tipo, tenho 2 horas no jogo. Tipo Dotas, um pouquinho cada dia. Um pouco, assim, esse tipo de jogo de jogar todo dia um pouquinho, tem uma coisa assim, esse Race the Sun, claro que ele tem objetivos, mas como geralmente é um tipo de jogo que não tem uma história necessariamente, né, pode ter, não sei, mas muitas vezes não tem, ou é uma coisa muito básica, né, e assim, não é exatamente chegar no final, né, ele geralmente é endless, como tu mesmo falou, exatamente pra ti sempre ter o que fazer, né, e na verdade tu vai fazendo só algo tipo achievements. É diferente de um Spelunky, assim, né? Que o Spelunky é o quê? É um platformer mega difícil que tu não vai fechar se tu não jogar provavelmente todo dia e te dedicar nele, sabe? Sim. Senão tu perde a mão e não termina, assim. O Race the Sun tem os objetivos bem difíceis e alguns deles, os piores, envolvem assim, tem o modo normal que já deixa o cara borrado de medo, assim, e, tipo, segundos e perdi, tu vai pegando o jeito. Aí depois, cara, ah, comecei a jogar, cheguei no quarto mapa. Aí tu pensa assim, ah, vou jogar uma partidinha do modo apocalipse. Rapaz, o modo apocalipse é tipo tudo explodindo como se fosse um apocalipse nuclear, o céu todo vermelho, é tudo mais rápido e as coisas. Porque é tudo assim, os obstáculos, tem uns obstáculos que se mexem, é uma desgraça. Tipo, no básico já é ruim. Depois no apocalipse é pro cara quer ficar nervoso, joga aquilo ali. A história do Dota é que eu acabo voltando sempre que eu tô jogando muito essa porcaria. Um dos motivos que eu empolguei era assim: vários amigos estavam jogando, alguns com os quais eu tinha pouco contato, e agora vai ter o campeonato daqui a 2 meses e saiu um livro lá, o compêndio para comprar. Comprei esse negócio, gastei dinheiro com ponto e tudo, e aí tá acompanhando. Vai ter o campeonato que vai pagar uma premiação gigante. E tô empolgado pra cacete. Sim, massa. Mas então, esse aí é o Race the Sun. Bem interessante, como eu falei, o que me chamou a atenção em primeiro lugar foi a capinha dele, mas no Steam, que eu achei bonito. Vejam só que pessoa influenciável que eu sou. Mas é um jogo bem interessante. Eu gosto desse tipo de jogo, cara. Tem alguns assim no celular e me divirto bastante. Tô rindo aqui comigo, né? E esse foi o Race de Dota. É. Ô, Jatai, sabe que esse negócio da capa que tu falou é interessante, porque às vezes tu vê uma capa assim que, pô, uma capa que chama atenção, que é legal pra caralho, daí tu Sim. entra e vê as imagens do jogo e tipo, ah, ok. Ok, né? Melhor capa de todas é a capa do Goat Simulator. É. Essa é boa mesmo. Ah, eu vi que o Race the Sun, ele saiu para PC e saiu para todas as plataformas, inclusive PlayStation Vita, Play 4, Play 3, saiu coisa pra caramba, cara. O jogo não tem pouca plataforma, não. No YouTube tem bastante vídeo de gente jogando e os caras dizendo oh my god o tempo inteiro. Massa, massa. É, isso é interessante também, quando o jogo chama a atenção da comunidade que faz stream e tal, isso é legal, cara. É que deve ter algum aspecto dele que é interessante, né? Pra isso, sabe? Que pode ser legal de ver e tal. Então, isso aí também me chama atenção. Quando eu vejo que um jogo tá fazendo sucesso com os streamers e tal, eu costumo dar uma olhada a mais. Eu não sei se o Kiliano já falou dele, mas é bem possível. Ah, com Eu acho certeza. que não. Eu acho que ele não falou ainda. Eu tô acompanhando os vídeos dele diariamente, né? Raul, o Kiliano não falou, mas tu vai falar. O que você tem jogado recentemente, meu amigo? Eu tenho jogado My Little Pony, segunda. Não, tô brincando. Tá, mas peraí, então, é a continuação, é o DLC, qual é a versão? Não, eu tô jogando o Chrono Cross, na verdade. Não, não, mas fala do My Little Pony agora. Nossa, valeu, obrigado pela piada. Vai lá. Então, eu comecei a jogar Chrono Cross porque o Leonardo mandou eu jogar Chrono Cross no último Pocket, né? Tá. Mas isso não invalida todas as minhas reclamações sobre a Square. Sim. Eu acho que eles merecem queimar no inferno, porque mesmo o Cross é um jogo que já tem 15 anos. Mas enfim, eu tô jogando o Chrono Cross emulado no Ouya, então tenho dois aspectos para falar, digamos assim. O primeiro é a emulação, que, tipo, sério, tá meio capenga, assim. Eu até cogitei recomeçar no PC, mas como eu tô com 12 horas de jogo lá, já daí eu disse, ah, não, vou terminar aqui. Porque eu só achei um emulador Play pra Store. Android na Store ali do Ouya. E o nome é FPSE, se eu não me engano. FPS XZ, eu acho, não é? Tem, porque É tem esse alguma para PC. coisa assim. Mas daí, tipo assim, ele fica com um botão assim de buy now no canto. E que, ok, isso nem é o pior, assim. Mas é que eu não consegui achar uma configuração que funciona tudo, sabe? E é engraçado que ele trava as coisas que tu menos imagina, assim. Porque, tipo, ele tem várias opções para melhorar o gráfico, né, dos jogos de Play 1 e tal. E eu consigo jogar com todas aquelas porcarias ligadas e fica bom. Só que trava os menus, sabe? E eu não consigo entender porque os menus, eles deviam ser a coisa mais leve do jogo, não devia travar isso, sabe? Mas daí, enfim, eu consegui achar uma configuração lá que é a que menos buga, assim. E daí, ok, tô jogando assim. O jogo, cara, ele é uma continuação da série Chrono, né? Do Chrono Trigger e do Radical Dreamers. Radical Dreamers? É, o Radical Dreamers foi uma continuação do Chrono, que saiu para aquele sistema de download lá, que era um... Satellaview? Satellaview, que é tipo que uma... Que é a primeira, considerado a primeira console com internet, o Super Nintendo, por causa do Satellaview. Uhum. Era um jogo pra download do Super Nintendo que era tipo uma daquelas aventuras de texto, sabe? Sim. O Chrono Cross, ele é muito reverente ao Chrono Trigger em vários aspectos, assim, sabe? Tu vê que eles estão o tempo todo te lembrando de vários aspectos do Chrono Trigger, sabe? Inclusive o momento que o Serge, que é o personagem principal, acorda, sabe? Com a tela toda escura, só dizendo no meio dela, Good Morning, Serge, sabe? Aham. Que é exatamente o começo do Chrono Trigger, né? E algumas outras pequenas homenagens, assim, né? No nome de alguns personagens e tal. E a história dele, ela é muito louca, assim, sabe? Eu vou falar agora, vai ter alguns pequenos spoilers da primeira meia hora de jogo, mas tá. É uma... É porque, assim, ele não te dá nenhuma base antes de tu começar a jogar, sabe? Ele é tipo o Chrono Trigger, até, tipo, uma hora de jogo tu não sabe exatamente por que tu tá jogando, né? Uh-huh. Em termos de história. Mas tu é o Serge, que é esse cara que vive, tipo, num vilarejo de pescadores e tal. Daí tu faz algumas coisas no começo e tu acaba desmaiando e acordando num mundo paralelo, sabe? Que é igual o mundo que tu vive, só que nesse mundo paralelo tu descobre que tu morreu há 10 anos atrás. Tô louco. Então são... Ao contrário do Chrono Trigger, que tu viaja através do tempo, né? No Chrono Cross, tu viaja através dessas duas dimensões paralelas, a que tu tá vivo e a que tu morreu há 10 anos atrás. Aham. E nessa dimensão onde tu morreu, tu descobre que tem um cara que tava atrás do teu fantasma, mais ou menos assim, e ele te chama lá de assassino do tempo, ou de alguma coisa assim, e, enfim, eu não sei ainda porque que esse cara tá me perseguindo, porque eu não joguei muito ainda, né, mas espero que eu descubra logo. E a história é bem intrigante, sabe? Tem vários personagens e tal. Até isso é uma coisa que, nesse ponto, ele difere bastante do Chrono Trigger, e eu acho que não chega a ser uma coisa positiva, assim, porque o Chrono Trigger, ele tinha bem poucos personagens, né? Tu podia ter no máximo 7 durante o jogo todo. E ele aprofundava muito cada personagem. O Chrono Cross, não. Ele tem uma caralhada interminável de personagens, sabe? Tem uns 40. Nossa. E a grande maioria deles não é desenvolvida, assim, sabe? É tipo, tu chega o cara, daí, beleza, beleza, tô indo pra lá. Beleza, tô indo pra lá também, então vamos. Daí o cara entra na tua parte, sabe? Tu tá indo pra direita ou pra esquerda, então é nóis. É nóis, bora RPG, bora party, hashtag partiu. Tira um selfie, mais... bota no Facebook, hashtag partiu. Pô, sacanagem. Mas tipo assim, pô, foda, né? Porque é um negócio que acho que é a maior característica não só do RPG japonês, mas de várias histórias japonesas em várias mídias, é exatamente o aprofundamento no personagem, né, Raul? Sim. Então, geralmente é uma história que ela não deixa um personagem passar em branco, assim, ele sempre conta alguma coisa, ele sempre representa alguma coisa. É estranho eles fazerem um jogo com tanta gente não importante pelo que tu tá falando, né? Uhum. O que me faz pensar que talvez seja por isso que o pessoal reclama tanto do Chrono... Quem reclama tanto do Chrono Cross, né? Uhum. Como a gente falou uma vez, eu tenho a impressão que quem reclama muito, mas quem gosta, gosta muito, sabe? Eu sempre entendi, na verdade, que foi porque não tinha o Chrono, porque talvez não tinha uma sequência e porque mudou várias coisas, desde o sistema de batalha até... Então, ele tem personagens importantes e que são bem desenvolvidos, que são alguns personagens-chave na história, assim, né? Mas ele acaba não desenvolvendo todos eles, sabe? Aham. Não, mas será que ao longo, assim, na progressão, como tá mais ou menos no começo do jogo ainda? Eu tô com 12 horas de jogo, né? E tem alguns personagens que eu vi que parece que vão ficar naquilo ali, sabe? Sim. Sei, sei. Né? Mas, assim, uma coisa legal é que ele coloca várias decisões na tua mão, né? E que impactam a tua experiência pelo jogo, né? Tipo, por exemplo, tu tem uma parte que tu pode decidir salvar ou não uma personagem que tá envenenada, sabe? E daí, se tu salva ela, ela entra pra tua parte. Se tu não salva, tu acaba encontrando outro personagem que vai entrar na tua parte e tal. E que não chega a afetar o final do jogo, mas afeta a tua experiência, sabe? Porque é um personagem, digamos, bem importante, né? Sim. Que é... Mas assim, a maioria dos... Quer dizer, a maioria das pessoas que reclama do Chrono Cross reclama porque ele não é uma sequência tão direta do Chrono Trigger, né? Ele se passa no mesmo mundo, ele faz várias referências a fatos que aconteceram no Chrono Trigger, só que a trama dele vai por um lado totalmente diferente, sabe? Não tem viagem no tempo. É, que foi muito, tem... muito marcante, né, cara? Os caras criaram um mundo inteiro e tu viajava, ou seja... Tu tinha vários mundos inteiros no Chrono Trigger e tal. É muito foda, até hoje é foda o jogo, né? Então, tu pega e tira isso aí, queira ou não, não adianta, é a sombra da continuação, né? Uhum. E engraçado porque o Chrono Cross, ele parece ser uma continuação muito mais ligada ao Radical Dreamers do que ao Chrono Trigger, sabe? Radical Dreamers é um jogo que sério, ninguém jogou, sabe? Sim, porque eu gosto que só saiu no Japão praticamente. Era, né? Tão radical que ninguém jogou, é radical demais para as crianças daqui. Uhum. Então, mas assim, praticamente todos os personagens do Radical Dreamers aparecem no Chrono Cross. Todo o plot do Radical Dreamers, tu acaba recriando ele no começo do Chrono Cross, que é a invasão a uma mansão lá, a Viper Manor. E, tipo, se uma das duas ou três pessoas do planeta que jogaram o Chrono Cross, que jogaram Radical Dreamers, estão jogando Chrono Cross, eles vão reconhecer tudo que aconteceu lá, sabe? Sim. Enfim, é um jogo que eu tô gostando pra caralho, assim, eu recomendo. Mas eu ainda acho que a Square merece queimar no inferno por eles terem abandonado essa série tão legal. Cara, Square é foda. Eu fiquei empolgado em jogar isso aí. Vai entrar com a lista infinita dos RPGs que eu comecei e não terminei. Uma hora eu vou começar a Chrono Cross. O ano que vem, cara, faz 20 anos do lançamento de Chrono Trigger. E a série tem 3 jogos, cara. Sendo que um deles é um jogo que ninguém jogou, porque nunca foi lançado aqui, porque é um jogo de aventura de texto, né? Então, pô, Square, sério, se vocês estão ouvindo esse podcast por acaso, vão tomar no cu de vocês, cara. Façam alguma coisa. É isso aí, apoiado. Apoiado, apoiado. Bom, Raul, então depois de xingar a Square e falar um pouquinho do Chrono Cross, é a minha vez, finalmente. Aê! O que tu tá jogando, João? Eu estou jogando, infelizmente eu não estou jogando Chaves Kart, mas eu estou jogando um outro kart, que é o Mario Kart. Opa. 8. Eu até botei errado na pauta, eu botei 9. Nossa, já, próxima versão já. É, e cara, assim ó, andou viajando pro futuro ali através dos portais do Chrono Trigger, né? E daí, Mortal Kombat 9, como o número 9 sugere, ele é jogado no novo portátil da Nintendo que ele tem tipo 3 telas e ele vem com pernas pra tu apoiar ele no chão. Chama Bispo Apoio. E ele é bem vermelho, cara. Porque vermelho é massa, cara. Não, isso daí é do futuro. Que vermelho é a cor do sangue. É, isso, esse Virtual Boy, que é o DS, o TS, né? Que é o Tri-Screen, que é uma sequência do Virtual Boy numa dimensão onde o Virtual Boy viveu. Uma dimensão paralela, né? Onde o Virtual Boy viveu. Olha. Mas eu joguei o Mario Kart 8 e assim, primeiro de tudo, a coisa mais importante, cara, são os GIFs que o pessoal tá fazendo do Luigi. Ô, Canha, tu viu algum desses? Não. Cara, como assim? É assim, o pessoal descobriu que no Mario Kart 8 o Luigi tem o Death Stare, o olhar da morte. É assim, eu vou te mandar um vídeo aqui e tu vai botar no, eu vou botar no tempo que tu tem que ver, o principal. Manda aí. E o cara, eles pegaram o replay, que o próprio jogo tem um sistema de replay pra te fazer uns videozinhos e postar online. Uhum. Quando tu joga, por exemplo, tu joga um casco, uma coisa assim, e o boneco ultrapassa o outro, né? Porque ele jogou o casco. Uhum. Aí ele passa olhando pro outro personagem, entendeu? Eles têm essa mecânica, eles olham... E, cara, o Luigi tem um olhar, cara, de filho da puta. Maior de toda a face da Terra. Então, olhar fulminante, assim. É um olhar fulminante, ó. Eu colei aqui. Além do olhar de filho da puta, ele tem aquele bigode meio pra cima, bem, sabe? Bota ali em 1 e 12 e dá o play e me fala quando tu der o play. Vai. 1 e 12. Eu já mandei com o tempo, eu acho. Se ele fosse francês ao invés de italiano, né? É. Só faltava ele passar enrolando bigode, assim, né? Cara, que demais! Dei play, cara. Tá, deu play. Aí jogou na princesa, daí ele passa pra ela. Então, assim, o pessoal que tá ouvindo, o link vai estar no post do vídeo, tá? Tá marcado 12 vezes. É demais, cara. É demais, assim, ó. É bom, essa é a melhor parte do Mario Kart 8, agora eu vou falar do resto. Não, assim, ó. Mario Kart 8, eu não sei nem de qual plataforma ele é. É do Wii U. Tá. Wii U, aquele videogame lá. Bom, assim, ele vendeu bastante já, ele vendeu um videogame que foi nomeado em homenagem ao Wii U Smith. O Raul, o Canha tá no podcast hoje, não precisa roubar as piadas dele. Ô Leonardo, como é que tu deixou passar essa porra? É, tava quicando. Sabe como é que eu deixei passar? Porque eu tô vendo o Luigi estourando o Mario, que é a coisa máxima, né? A rivalidade máxima. É a revanche, né? O Luigi estourando o Mario na Rainbow Road e olhando pra ele enquanto gira, voando numa moto de, sei lá, que é uma lagartinha daquela do Super Mario World. É terrível. Porque todo mundo sabe que o Super Mario é um psicopata, né? E daí o Luigi tava, tipo, se vingando dele. Ah, cara, tá. Então, assim, ó, o que acontece é o seguinte. Mario Kart 8. Cara, em primeiro lugar, o jogo vendeu bastante já, 1.3 milhões de cópias já só no lançamento. Foi bastante mesmo. E deve dar um boost aí nas vendas do Wii U, né? Não, é foda. Eu tenho que parar esse vídeo, cara. Para. É, e assim, cara, o jogo tá bonito demais, assim, tá muito bonito, sabe? Graficamente ele tá perfeito, né? Ele utiliza todos os recursos gráficos, assim, é muito legal tu ficar olhando o cenário e tu ver reflexos de luz no capacete do personagem, né? Eu jogo bastante com o meu Mi, então ele usa um capacete azul grandão, assim, e aparece o reflexo. Não que a minha cabeça seja grande, né? A do Mi é grande, tá? Não sou eu. É... Qual a cabeça, João? Não, a minha cabeça. Ô, louco. Não, é... Tudo bem, deixa. Então, assim, cara, a jogabilidade animal, sabe? Eu até tava falando pro Raul que o controle do Wii U, apesar de ele parecer muito estranho e nada ergonômico, ele é muito ergonômico, né? Porque como aquele tablet, ele é grandão mesmo, ele é grosso, assim, e tem os botões bem posicionados e tal... Na verdade, fica um controle confortável de segurar, porque a tua mão fica bem afastada uma da outra e os botões ficam todos na mesma posição de um... Eu curti. Eu achei o tablet da galinha pintadinha levemente mais ergonômico, mas eu gostei do Wii U como um grande segundo lugar. Segundo lugar com honra, assim, né? E, tipo... E assim, o Ken que jogou bastante Mario Kart DS, a gente jogava bastante multiplayer local até e tal... Eu percebi uns aspectos do Mario Kart 8 ali, do online, que eu achei interessante ali pra quem gosta de jogar mais competitivamente, que é assim, ó, no Mario Kart 7 do 3DS, que tava muito perfeito de jogabilidade, tu podia segurar um item, por exemplo, eu pegava um casco verde, eu tava em primeiro lugar, eu ficava segurando com o L pra segurar o casco atrás do kart, né? Sim. E usar como proteção. Então, se tu me jogasse um casco vermelho, ele ia quebrar o casco verde e não ia me acertar. Só que quando... Mas isso desde o Super Nintendo. Não, exatamente. Mas aí, só o que eu ia dizer, o que mudou agora em relação ao 7? No 7, eu podia pegar um segundo item. Então, eu tava segurando o casco verde, eu pegava o próximo item e ele ficava guardado. Então, eu tinha dois itens pra me proteger quando eu tava em primeiro, segundo lugar, vamos dizer assim, né? Na verdade, em qualquer posição tu pode usar. E aí, no Mario Kart 8, não. Tu pega um item e fica só com um. E, cara, isso muda bastante a estratégia de corrida, sabe? Porque... E assim... Então, como ficar com dois, então, aquele esquema de tu tá com um na manga e outro já segurando lá atrás. Porque, nossa, eu usava isso direto. Não, exatamente. Isso aí sempre foi a estratégia pra te conseguir ganhar no Mario Kart. Seja no offline ali, na campanha, pra ganhar as estrelinhas e tal. Ou seja, no online, né? Pior que o online é bem mais violento, porque a galera tá sempre embolada e um erro é fatal. Mas o que acontece é que, assim, tu fica muito mais à mercê de itens aleatórios, sabe? Porque tem um item, cara, que isso eu não gostei. Tava jogando online hoje e, assim, ó, tem um item que é a moedinha. O que acontece? Pelo menos eu não lembro disso no Mario Kart DS, mas no Mario Kart 7 tu pode juntar 10 moedinhas do Mario, tá ligado? Aquelas moedinhas normais lá. Aí, quando tu tem 10 moedas, ah, pra que que serve uma moeda? Serve pra desbloquear customizações do kart, coisa e tal. E serve pra dar um pequeno boost na velocidade. Então, sempre o ideal é manter 10 moedas. Quando tu leva um item na cabeça, tu vai perder umas 3, 4, 2, depende. Nesse jogo, tem um item... Tipo Sonic, assim. É, tipo Sonic. Mas ela não te protege de nada. Nesse jogo, Mario Kart 8, quando tu pega um item... Que é uma moedinha, em vez de ser um casco, é uma moeda. E cara, ele é muito inútil. Então aconteceu várias vezes hoje que eu tava em segundo, terceiro lugar no online, assim. E tipo, a galera embolada. E aí, pô, eu pegava uma moeda, sabe? Aí o cara de trás pegava um casco vermelho e eu tomava uma bomba, óbvio, né? Sabe? Então assim, eu achei um item que ele serve mais pra deixar o cara com raiva, sabe? Eu não entendi o objetivo dele, assim. Eu não entendi. Essa história de customização dos karts, eu fico pensando, cara, o limite das customizações de kart pra mim. Eu cheguei a jogar na casa de um amigo do GameCube, o Double Dash, e beleza, ele era um esquema diferente, dois por kart, era o kart dos irmãos Mario, beleza. E os karts do DS tinham umas coisas diferentes, mas tudo bem. Cara, o que que são esses karts do Mario Kart 8 que tem umas coisas retardadas, nada a ver ali, meu? Tá bizarro, daqui a pouco vai dar pra customizar o Mario trocando os bigodes. Se fosse da Steam, eles estavam usando um milhão de chapéu diferente já. É, não, com certeza, ia ganhar um chapéu pro Team Fortress do Mario Kart 8, sei lá o quê. Um DLC pro Luigi falar francês, cara. Ia ser... DLC ia do ser olhar... a cereja do bolo. DLC do olhar doce do Luigi, né? Pra compensar o olhar terrível. E assim, não, uma outra coisa legal... Assim, continua com os mesmos modos de jogo lá. A campanha, que eu chamo campanha, não é campanha. É o modo de corrida normal, né? Que tu pode ganhar 3 estrelas. Modo arcade, como se fosse, né? É como se fosse o modo arcade, o de corrida. Tem o Battle. E assim, ó, eu nunca joguei muito modo Battle, tá? Apesar que é divertido. Mas eu vi o pessoal reclamando que agora o cenário do modo Battle não é mais uma arena. É uma pista de corrida, entendeu? É. O modo Battle que eu mais joguei foi no Nintendo 64, que eu joguei aquele Mario Kart. Até em 2010 fiz um revival com meu irmão e minha cunhada, o jogo é muito ruim. Tipo GoldenEye. Que bom que eu não gastei meus pontinhos do Nintendo Club pegando o Mario Kart 64. Nossa, é horrível, horrível mesmo. É, na época ele era bem legal, né? Não, na época foi o máximo, pô, joguei pra caralho. É, aquela coisa, teria que pegar, digamos, na mão agora pra jogar de novo, né? Então... Os jogos do 64 em geral envelheceram muito mal. Especialmente esses que dependiam de muito sprite 2D. Sim, sim. Ah, não, sim. Isso aí sim. Mas o Mario Kart depende. Eu não, enfim, não tô interessado em pegar agora Mario Kart 64. Eu esqueci de citar sobre o Chrono Cross ali é que ele envelheceu muito bem, com exceção da resolução, mas o gráfico dele é bem bonito. Ah, sim, sim. Pô, legal. É Play 1, né? É Play 1, é complicado. O único problema mesmo é a resolução, sabe? Sim. Não, Play 1 tem muito jogo que envelheceu muito mal. E é só que é interessante que muito jogo do Play 1 fica excelente se tu coloca no PSP ou no PS Vita, sabe? Uhum. Fica excelente. É, porque até o mesmo emulador pra Android ali do Ouya, ele tem uns filtros e uns modos que ele renderiza com uma resolução mais alta, sabe? Uhum. Só que... É, quando eu tô com esses modos ativados, ele buga os menus. Ah, o gráfico do jogo rola perfeito, mas o menu... Sei. Eu acho que esses gráficos, esses filtros devem se aplicar mais a jogos 3D, porque aí aumenta a resolução, talvez passa o filtro nas texturas dos modelos, porque eu assim, ó, teve jogo de PlayStation 1 que eu perdi na época, tipo, falavam pra caramba do Tenchu ou do Tenchi, dependendo com quem tu tá conversando, e tem que jogar o Tenchi, aí eu fui jogar Tenchu, tipo, em 2000, na faculdade, ou 2001, e tipo, o jogo era... bem complicado, assim, ele era uma versão rudimentar do que seria um Metal Gear Solid 2, assim. Aham. Então, de ninja, né? Era legal, legal. É complicado, mas o legal é que muitos desses jogos ficam bons no PSP, e, cara, o PSP, eu sempre digo que é um dos portáteis que mais vale a pena tu ir atrás de um aí e comprar, porque, cara, aquela porcaria vira uma máquina de emulação, sabe? Tu faz o desbloqueio dele, não tô nem dizendo pra jogar jogo pirata, mas, porra, é emulação aí de console antigo e tal, né? O meu PSP, por exemplo, tem emulador de Super Nintendo, Nintendinho, Game Boy, Mega Drive, sabe? Aquela porcaria vira uma máquina, cara. Tá viajando com todos os emuladores na mão ali. Super. É muito bom. Bem legal mesmo. Mas Mario Kart 8 eu não tenho muito mais a falar. E só que o jogo é muito bom, cara. O jogo é. Dá pra jogar com controle de Wii? Dá pra jogar com vários controles, cara. Controle de Wii, controle. Aqueles Pro Controller do Wii. Jaguar. Dá pra jogar com o controle do Jaguar. Dá pra jogar com o controle remoto que jogava o Hugo na TV. Também dá pra jogar. Nossa! Mas dá pra jogar com vários controles. Até porque o Wii U ele é todo pensado assim, né, Ocanha? Tipo, é que nem o Raul até falou no podcast, né? Um cara tá usando o controle do o gamepad do Wii U e os outros com os controles. Tá, beleza, entenderam a mensagem. Sim, sim, sim. Bom, pessoal, então vamos seguir em frente aí. Vamos falar de alguma. Vamos seguir em frente antes que piore a situação aí. Mas a situação tá pior, né, cara? A situação continua pior pra Nintendo, porque apesar do Mario Kart 8 ter vendido muito, o Candy Crush, sabe qual é, Ken? O Candy Crush? Conhece o joguinho aí? Sim, sim. Roubou minha mulher de mim por um tempão esse jogo. Ó, louco, hein? É perigoso, hein? Pô, uma no Candy Crush e o outro no Dota, né? O que, que vai ser essa família? Vai ser. O Candy Crush, cara, faturou mais do que a Nintendo no último trimestre. Cara, o Candy Crush, ele faturou mais do que a Nintendo com todos os consoles dela, com todos os jogos. E Pokémon. E Pokémon, eu presumo, né? Eu presumo também, não diz específico, mas por muitos anos foi a maior fonte de renda da Nintendo e eu não sei, viu? Sim, não, e ainda deve ser a maior, uma das maiores, enfim, né? Com certeza é uma fonte de renda importantíssima e tal. Mas, cara, é assim, ó. A gente falou bastante sobre a situação da Nintendo no último podcast, mas essa notícia faz pensar muito, né, cara? Faz pensar que, assim, a Nintendo tem que pensar em alguma coisa. Ela tem que ser mais malandra, sabe? Ela tem que pensar em alguma coisa. Tipo assim, ó, uma coisa é fazer jogos legais, beleza, continue fazendo, e outra coisa é ganhar dinheiro, cara. Várias empresas aí, assim, não é legal, sabe? Eu me sinto meio mal quando uma empresa lança um material escroto por um lado, tipo um jogo free-to-play bem caça-níquel por um lado, e lança o seu jogo de 60... Tipo Candy Crush, assim? É, tipo Candy Crush. E lança o seu joguinho de $60, que teoricamente é o jogo bom de outro lado, sabe? Porque Sim. É muito, muito comum uma coisa contaminar a outra, sabe? Mas não sei, cara. Talvez a solução pra Nintendo... Será que não dá pra eles fazerem um departamento de jogo free-to-play? Tipo assim, ó. Falando sério, cara. Fazer jogo de celular, enfim. Jogo free-to-play, de rede social, de celular. Que vai ter Nintendo escrito em algum lugar, mas... Não precisa ser um jogo do Mario, entendeu? Não precisa ser um Match 3 do Mario. Não precisa ser um Endless Runner do Donkey Kong, sabe? Cria outro boneco, cara. Cria outra coisa. João, pensa só. Competição multiplataforma com Android, OS e tudo. Mario Kart móvel. Todos nós iríamos ter. Não, tu não, tipo, sério, isso ia dar dinheiro pra cacete. Mas assim, okay, vamos considerar que o grande problema da Nintendo, como a gente falou no outro cast, é assim, é essa mania que ela tem, digamos assim, que é boa por um lado, porque os jogos são muito bons, que é de manter a filosofia dela. Então, assim, teoricamente ela não vai macular a imagem do Mario Kart ou do Mario ou do Donkey Kong com um jogo mobile que prejudica a jogabilidade, sabe? Sim. Eles nunca vão alcançar a qualidade do Mario Kart 7 ou 8 num jogo mobile. Claro. Não é a filosofia deles de trabalho. Mas assim, cara, eu não me sentiria nem um pouco mal como consumidor de material deles de ter um jogo bem escroto, free-to-play, pra ganhar dinheiro no celular que eu não ia jogar, sabe? Provavelmente eu pra não dar ia. Um suporte pra empresa. Pra eles terem mais dinheiro do que eles ganham hoje em dia. Muito mais, sabe? Sim. É, eu tenho jogos da SEGA. Eu acho que a Nintendo, ela tá caindo meio no dilema da história do rival. Até tem aquele filme da DreamWorks, que é o Megamint, que basicamente é aquela premissa assim, tipo, tá, se o Cavaleiro Negro derrota o Cavaleiro Branco, ele vai fazer o quê da vida? Tipo, nada. No medievo não tinha nem pornô de anão pra ele ver, cara. Então, tecnicamente, eu acho que falta pra Nintendo a SEGA. A SEGA tá fazendo muita falta, porque são as duas mais teimosas que se amarram na filosofia. Agora vocês estão entendendo o que eu falei no outro podcast? Que vocês querem que o Mario e o Sonic sejam amigos? E é nisso que dá, porra. Eles têm que ser inimigo, eles têm que brigar, cara. Essa é a solução, velho. Se não tem disputa, não tem... Entendeu, cara? Entendeu? Cara, eu acho que a Nintendo... Eu tenho a impressão que ela tá se tornando um mercado de nicho dela mesma, assim, sabe? Eles estão... Ela tá se tornando... Cara, ela é uma empresa que tá fazendo jogo AAA pra um mercado de equivalente a um mercado de jogo indie, sabe? Sim. Sei lá... Como... Sim, eles estão trabalhando pra vender jogo pra fãs da Nintendo, né? Da Nintendo. Não, e outra coisa... Tá cheio de gente na internet que tá lá nas comunidades. Eu amo a Nintendo, tá ligado? A Nintendo pode pisar em cima de mim, que eu... Meu Deus, eu amo a Nintendo. Qual videogame tu tem? Xbox One? Tem Wii U? Não. Porra, cara. Eu acho que... Foi o que eu falei. As pessoas não... Os fãs da Nintendo não querem comprar o console dela. Uhum. Sabe? Eu até... É porque também, essa coisa de ser fã da Nintendo, cara, eu não me considero um fã da Nintendo. Eu gosto muito da marca, tenho muito respeito, mas tem uma coisa meio de nostalgia, assim, de ter jogado Super Nintendo, de ter jogado NES, né? E muita gente que bate no peito dizendo que é fã da Nintendo, na verdade, tá falando isso por causa desse sentimento de nostalgia, justamente. Sim. Né? E... Só que... Eu acho que se todas essas pessoas comprassem o Wii U, eu não sei se ia melhorar muito a situação da Nintendo, sabe? Eu acho que eles precisam de um público mais abrangente, como o Wii teve, sabe? O jogador casual e tal. Pois é, exatamente. O Wii, na verdade, foi um console que vendeu pra caramba, só que teve poucos jogos. Mesmo assim, ele vendeu muito menos jogo do que console, sabe? A venda de jogos não acompanhou a venda de console, mas mesmo assim, né, cara? Muitas pessoas jogaram só o esportes, e essas pessoas nem jogaram jogos do Mario, talvez. Exatamente, mas é muito melhor que eles vendam 100 milhões de consoles pra poder dizer, olha, pessoal, a gente tem 100 milhões de consoles no mercado, sabe? Faça um jogo pra essa merda, qualquer um vai querer lançar. Um vai querer lançar. Só que aí tem outra coisa que esse Mario Kart me fez pensar. Que eu tava falando dele ali. Cara, o jogo é bonito. Esses jogos novos da Nintendo estão rodando num frame rate ridículo de bom. Sabe? Tu não vê uma queda de frame rate assim, cara. É um esmero que eles têm absurdo. Então assim, ó. Eles tinham que ter entrado na era do HD na geração passada. Sabe? Sim, isso fez falta. Isso fez falta. Agora eu vejo que fez falta. Porque num certo momento eu olhava assim, ah, beleza, o Wii vendeu pra caralho, eles sabiam o que estavam fazendo. Mas não, cara, eles deviam ter entrado na era do HD antes, sabe? Eu não sei se eu concordo com isso, porque o Wii, ele vendeu muito, né, cara? Mas mesmo assim, cara, mesmo assim as pessoas, os jogadores e as empresas desprezaram muito ele, porque exatamente ele não tinha... Como é que o cara vai botar o jogo lá que te chama muito pelo gráfico num console que parecia um Play 2 ruim, sabe? Até portes complicados. Entendi o que quer dizer. É, porque graficamente não é muito mais forte que o GameCube. Mas eu me pergunto também um questionamento filosófico. Eu sou apaixonado pela Sega. Eu acho que se a Sega lançasse um videogame novo, assim, eu tenho tanto jogo PC que não tem mais espaço pra console gaming pra mim hoje. Sim. Mas eu acho que se a Sega lançasse um videogame, eu ia comprar, cara. Eu ia comprar porque, tipo, eu não tenho Master System. Eu não sei se eu não vou caçar um Master System pra mim, mas se a SEGA... Ah, a gente voltou no mercado, tá aqui outra bosta qualquer que em 2 anos a gente vai se arrepender, ficar com medo e tirar do mercado. Eu ia comprar, cara. Sabe? Mas essa coisa do, ah, não tem espaço, tipo, no meu caso, assim, eu tenho vários consoles porque, felizmente, eu tive as condições de comprar e tal. Mas, assim, quem curte videogame como a gente, que acompanha e tá aqui fazendo um podcast de videogame... Pô, tem vários jogos exclusivos que com certeza que tu caísse a grana na mão agora, tu compraria um console ou outro por causa de alguns exclusivos, sabe? Exato, certamente. Muito, né, cara? A gente não consegue ficar sem um determinado jogo, sabe? Sim, com certeza. Mas aí entra um ponto que eu me questiono, assim, bem filosófico, fica aberto ao pensamento aí. Será que a SEGA não tá muito melhor lá no ano passado? Será que talvez a época da Nintendo não esteja passando e ela vai ficar muito melhor no passado, tipo, antes deles pararem de começar a cagar tudo? Eu não sei, cara, talvez assim, chegue um momento que não, a Nintendo decidiu, não, nós vamos fazer só portáteis. Eu não acho que eles estão cagando tudo, cara, porque eles estão fazendo jogos muito bons. É verdade. Eles não estão sabendo vender isso. Eu acho que eles estão fazendo os melhores jogos das franquias principais deles em muito tempo, cara. Sim, concordo. Se bem que assim, tipo, o Mario Galaxy já foi foda, mas esse Mario 3D Road foi o que eu falei. Cara, assim, ó. Hoje, Wii U, Xbox One, Play 4. O que, que eu compraria? Falando sério, Wii U, cara, se eu tivesse dinheiro só pra um, realmente seria só o Wii U, porque tem mais jogo divertido. Agora o problema é que todo mundo sabe e tem certeza que daqui a 2 anos, tanto Xbox One quanto Play 4 vão ter muito mais jogo que o Wii U, muito mais variedade. Com certeza. E daí, na escolha de comprar só um, eu compraria o Play 4 ou Xbox One. Sabe? Sim. E agora os jogos, assim, ó, eu tava falando hoje pro Raul, eu tava jogando Infamous Second Son do Play 4, mas eu me diverti 1.500 vezes mais com o Mario. Eu tô terminando essa porra do Infamous porque eu paguei que caro. Que Mario? É, então. Não, é o 3D World. Ou Mario Kart. É. É o 3D World, o 3D World. Não, assim, ó, tipo, mas o... Entendesse? O Infamous digo... é um jogo que eu vou terminar pra terminar e vou vender. E o Mario é um jogo foda. Não, mas aí, assim, é que eu não vejo que eles estejam fazendo... Claro, eu também não tô acompanhando tão de perto. Certamente tem uma visão diferente da minha por estar mais envolvido com esses jogos. Mas assim, eles não estão fazendo nada tão diferente. Eles estão pegando uma fórmula do Mario que funciona, que é estabelecido como um clássico, um gênero que não existia antes do Mario tão difundido. E estão fazendo o melhor Mario, quer dizer, eles estão usando a mesma fórmula para fazer o melhor Mario. Quanto à fórmula, eu te diria que tem mais novidade do que parece, tá? Mas, não, mas, não, claro. Mas tem razão, no geral, no conceito geral, tem razão, sim. Mas tu pensa assim, ó, se, digamos, no mundo alternativo, aí, Chrono Cross, se a gente, se o... Meu Deus, fugiu o nome do presidente da Nintendo agora. Se ele voltasse no passado para 2005... e olhasse o GameCube e pensasse, não, chega do GameCube, acabou. E tirasse ele do mercado, o pessoal ia dizer hoje, ainda bem que eles tiraram do mercado, começaram a fazer Mario Sunshine, Luigi's Mansion, tava na hora de sair. Então eles tiveram essa chance, e eu acho que o que deu mais fôlego pra isso foi a Nintendo DS. Se Nintendo DS tivesse sido um fracasso, a gente talvez não tivesse visto o Wii. É. Entende, então. Talvez não, mas. É, enfim, não. É porque eu acho assim, o pessoal confabula muito assim, a Nintendo vai falir, a Nintendo vai parar de fazer console de mesa. Nintendo vai fazer só portátil. Porque isso é o que as pessoas acham que é melhor. É o que elas querem. Ou que elas até querem, assim, tipo, quem tem um 3DS tá satisfeito e não tem o menor interesse num Wii U, fala assim, Nintendo devia fazer só portátil. É porque tá respondendo ao seu interesse, mas não que seja isso. Eles, cara, eles são japoneses, são samurai, tá ligado? Eles vão seguir a honra... Sério, cara, eles vão seguir a honra e a tradição até o final, sabe? Eles vão morrer abraçados no console. Eu acho que se eles tivessem, por exemplo, uma coisa que é falado com frequência, mas não é um assunto importante para a maioria das pessoas, eu acho, falta RPG japonês, que foi o que matou Nintendo 64 frente ao PlayStation. E, assim... Por um lado, é um estilo de nicho, mas por outro lado, teve uma coisa que foi bem interessante, assim, que foi aquela coisa recente da Square ver que o Bravely Default do 3DS vendeu muito bem no Ocidente e dizer, olha, puxa, né, a gente devia fazer mais RPGs tradicionais, né, porque o pessoal gosta mesmo, sabe? Tipo, é até meio ridículo, mas... Tipo, mas fazer sequência de Crono logo, caralho! Tô esperando o meu remake do Final Fantasy VII até hoje também. Mas assim, ó, é interessante porque eu nunca saberia dizer qual é o público real desse tipo de jogo, sabe? Esse Bravely Default foi bem, mas peraí, vamos ver quanto que ele vendeu, sabe? Porque eu tenho certeza que ele não vendeu, sei lá, 10 milhões. Ou tô errado, mas eu até vou olhar aqui alguma informação agora. Mas assim, uma coisa é tu fazer um jogo que vai vender, sei lá, mais de 10 milhões, sabe? E outra coisa, tu fazer um jogo que vai vender 3, 4, daí é um cálculo bem mais difícil, né? É um número bom, né, cara? 3, 4 milhões é bastante, mas aí tu já tem que calcular um orçamento legal ali, não dá pra sair, né? E outra coisa, quando tu tem uma base instalada pequena, como é a do Wii U hoje, daí quando tu lança um jogo desse, o teu alcance é muito menor, né? O 3DS já deve ter mais de 40 milhões aí no mercado vendido, sabe? Aí, claro, tu tá lançando um Bravely Default, tu vai vender, sei lá, entre 7 a 11, 12. Porra, é coisa pra caramba. Agora, lançar um jogo que já não é todo mundo que vai comprar pra um console que tem 5 milhões no mercado, não sei se é isso, o Wii U, mas tô chutando, aí é foda, né? Então é. O Wii U tem 6,2 milhões, vê que eu não errei tanto, né? É bem pouco, né, cara? Uhum. E o 3DS tem 45 milhões, então, tipo, é uma. Tu tá dando um chute que tu acerta muito mais ali, né? Então. é outra coisa. Mas a questão do Candy Crush aí é... Assim, cara, não adianta, né? Esses jogos aí, eles têm bem mais alcance do que um console tradicional hoje em dia, né? Isso aí serve pra mostrar que... Pra Nintendo, que como diria Galadriel no início do Senhor dos Anéis, o The Road has changed. Eles têm que começar a enxergar isso aí, né, cara? Cara, esse negócio de que o mundo mudou, vou te dizer assim, ó. A gente tem ali na pauta pra falar do Watch Dogs, mas eu tenho ficado assustado como as coisas têm mudado pra empresas estabelecidas. Por exemplo, a Epic Entertainment, ela ficou conhecida por ter lançado o Unreal Tournament há muitos anos atrás, não sei a data aqui, mas eles lançaram junto com isso uma engine que é hoje e há muitos anos a fonte principal de renda deles. Sim. Então, a última geração foi 70% fácil. 70% dela era tudo Unreal. Aquilo que o pessoal dizia, os jogos estão todos meio cinza, meio marrom, os jogos tudo parece meio de plástico, era tudo coisa da Unreal. A CryEngine, que o problema não é nem a engine em si, mas eu acho que ela ter sido usada demais por todo mundo, né? Eu acho que assim, acabou. As pessoas poderiam ter usado ela de maneira mais criativa, mas acabou meio dando uma pasteurizada, que era o termo que eu sempre usei. Eu joguei coisas da geração passada de Unreal e de CryEngine, que eu cheguei a trabalhar um pouco com a CryEngine. E eu gostei muito mais, assim, as coisas da CryEngine são impressionantes. As coisas da CryEngine são dessa geração, mas foram lançadas na geração passada. Sem brincadeira. E no fim, assim, agora saiu a Unreal Nova. E tanto a Unreal Nova quanto a CryEngine para disputarem mercados estão com modalidades de licenciamento muito mais abertas. Tipo, tu pode licenciar a CryEngine para trabalhar com ela, para ganhar dinheiro por R$19 por mês. E se tu lançar um jogo feito por ela e tu for assinante, tu não precisa pagar mais nada para eles. Então eles estão querendo que os indie agarrem ela e mudem essa jogada. E ao mesmo tempo a própria Epic, ela vai lançar um Unreal Tournament novo, que a Polygon até perguntou: tem espaço no mercado ainda para um Unreal tipo Tournament hoje, perto tipo de os Call of Duty novos, os Battlefield novos, será que tem espaço para aquele jogo tipo Quake? E ao mesmo tempo assim, o jogo vai ser grátis, e eles até falaram, a gente quer dizer grátis. Não é cheio de coisa para comprar, não vai ter microtransação, é um jogo gratuito. Então eles estão apostando nisso, aparentemente vai ser um jogo só para vender a engine, provavelmente vai ser muito jogado porque vai ser muito acessível. Então tá mudando totalmente a indústria. Com certeza ele vai ser atualizado aí para corresponder às expectativas do mercado hoje em dia, né? Sim. E são de jogos que tem o padrão aí que o Modern Warfare colocou, então que tem perks, evoluções, árvore de habilidade e tal, né? Ou classes que nunca teve num Unreal, mas... Enfim, eles podem aplicar de uma maneira ou de outra até. Então, isso aí, com certeza, ele vai ter que ser adaptado, né, cara? Agora, uma coisa que pode ser interessante de ver é ele voltar com o andamento rápido, que era característico dos jogos da época, que era o que todo mundo queria, né? Sim. O jogo rápido, morre, volta, sai matando e tal. Como diria o cara daquele vídeo, mata, morre, bebe, fuma, né? seria uma coisa legal, porque não que os jogos atuais sejam lentos, né? O Battlefield teoricamente é um jogo mais estratégico, mas ele é bem arcade, na minha opinião, sabe? Sim. O Call of Duty é extremamente arcade, né? Entra, mata, morre, bebe, fuma, sabe? E o Unreal, ele entraria puxando as coisas legais que ele achar legais de puxar do Modern Warfare da vida, só que com aquela correria. E outra coisa também é assim, né? Tá se repetindo o tema aí de guerra moderna, guerra moderna. Seria legal ver eles voltarem com uma coisa de ficção, né, cara? Uma coisa bem maluca, Sim. futurista. Porque, porra, né, cara? Coisa muito, muito realista começa a ficar chato, sabe? Esse próximo COD, na minha opinião, ele tá só repetindo o que o Crysis fez, tipo, 5, 7 anos atrás. Sim. E aí, por exemplo, fechando o pensamento sobre essa mudança na indústria dos games, tem aquele provérbiozinho que diz que a pessoa nunca se banha duas vezes no mesmo rio, porque a água do rio passa e a pessoa muda. Então, por exemplo, eu me descobri depois de todos esses anos, que eu sempre fui jogador de RPG, mas parava os jogos no meio e gostava desses jogos mais de história e jogar sozinho. Eu por acaso descobri que eu sou uma pessoa que vicia fácil em jogos competitivos online, se eu consigo acompanhar uma curva de aprendizado. Antes de me viciar nessa porcaria que eu tô viciado agora, na época era assim, eu parava meu horário de trabalho e ficava jogando umas 2-3 horas de Crysis 2 online. Porque, tipo, simplesmente eu não conseguia parar, eu tava vendo assim, não, eu tô aprendendo, tô melhorando e eu não conseguia parar. Era um COD com essas coisas que o próximo COD vai ter de... ficar invisível, correr mais rápido e tal. Então, os próprios gamers estão mudando. A gente acaba não gostando das mesmas coisas que a gente gostava antes sempre. A gente joga pela nostalgia, mas quer... É que tem as coisas que a gente gosta e tem as coisas que a gente vicia, sabe? Sim. Sabe, tipo... que essa coisa da gente... Ah, desculpa, eu te atrapalhei, João. Falei. Não, era isso mesmo, pode falar. Essa coisa da gente mudar é bem verdade, cara. Porque, pô, eu sempre gostei de jogo de RPG, cara, né? Da época do Super Nintendo e tal. Eu joguei, acho que praticamente todos os grandes que saíram pra Super Nintendo eu joguei, sabe? Não cheguei a fechar todos. Mas hoje em dia, eu sei lá, parece que eu não tenho mais saco pra esse sistema de batalha em turno, sabe? Mas assim, ó, Raul, é que nem eu falei do Bravely Default em algum momento aí. Essas coisas tem que se adaptar, cara. E a hora que tu puder jogar o Bravely e dar uma olhada e tal, até quando eu fechar posso emprestar no 3DS. Cara, ele é um jogo que adaptou tudo que tinha de convenção do RPG por turno, né? Ele é um RPG por turno, mas ele adaptou tudo que incomoda, sabe? Então tu pode tu pode acelerar a velocidade da batalha, tu pode não sei o que, tu pode desligar a batalha aleatória. Então, cara, isso é muito massa, sabe? Porque às vezes os caras, tá, isso aqui é chato, então vamos mudar completamente, sabe? Assim, ó, é que nem quando a indústria achou que todo jogo tinha que ser em 3D, sabe? Puta, que merda foi isso. E eles não se deram conta que eles tinham máquinas que podiam fazer os jogos 2D mais bonitos do mundo e preferiam fazer um 3D porco, sabe? Só pra fazer 3D. Uhum. Exatamente a questão da Nintendo aí que a gente tá falando, que assim, ela é uma empresa que parece que ela dá um passo pra frente, mas dá um passo com freio de mão puxado, né? Só que esse freio de mão puxado dela é uma questão interessante, porque é como se ela dissesse assim, calma, a gente não precisa mudar tão rápido, sabe? Não é que eles não sabem fazer mais nada, mas talvez eles não queiram fazer outras coisas novas e diferentes agora, sabe? E tem outra coisa, talvez eles queiram dizer assim, poxa, a gente aperfeiçoou tanto esse estilo de plataforma aqui do Mario por tanto tempo, sabe? Que a gente tem coisas que a gente quer mostrar pra vocês. E daí quando todo mundo olha, ah, isso aí, ninguém mais quer jogar, a gente quer jogar Call of Duty. O pessoal das lojas de videogame aí que eu converso e tal, alguns são meus amigos, o pessoal fala, ah, não adianta, cara, a molecada de 13 anos vem aqui, é GTA e Call of Duty. Então assim, infelizmente o mundo às vezes anda muito rápido, mas acaba tropeçando nas próprias pernas. E quem sabe se daqui a... 3, 4, 5 anos o pessoal não vai estar valorizando os bons jogos aí do Wii U. De repente, se ele ganhar uma biblioteca de respeito, todo mundo vai começar a comprar o console, e daí vai, obviamente, buscar os bons jogos, vai buscar o Mario, o Donkey Kong, o Mario Kart. Às vezes acaba adquirindo status de cult, como os dois últimos da Sega, o Saturn e o Dreamcast, tem jogos exclusivos que são tão diferentes e interessantes. Pessoas como eu foram lá, e o preço de um console desses é um preço de um jogo novo de Play? Sim, não, e assim, ok, não é nem de cult, mas assim, de repente ele consegue vender não muito, muito, tipo, mais ou igual o Play ou Xbox, mas vender bem, fazer o seu lucro, manter as finanças ali no ok, né? Se adaptar ao mercado que ela tem, né? Se adaptar ao mercado, exatamente, se adaptar ao mercado que ela tem, mas pra isso ela, com certeza, ela precisa ter uma maior quantidade de jogos legais. É que a Nintendo, assim, pra ser tradicionalista, teve algumas coisas, por exemplo, assim, passou a onda, passou o jacarezinho, passou a crista do online, daí a Nintendo, nós temos que fazer online. Aí depois eles levaram um tempo, tá, nosso online tem que ser bom também. Então, isso aí é complicado. Isso aí é difícil. E é engraçado, né, cara? Porque a Nintendo não tem medo de inovar nos consoles dela, né? Mas ela dá um passo pra frente e dois pra trás, cara. Mas às vezes, em alguns aspectos, assim, em relação a acompanhar o que acontece no resto do mundo, ela é meio cega, né? Cega. No sentido de não enxergar. Não, ela é meio cega. Ela é meio cega. Tipo ela, assim, não, ela vive na bolha, assim. Isso aí é clássico. Vamos fazer esse console aqui com essa tecnologia que ninguém nunca viu e ninguém nunca pensou, mas tá aí, vai ter conexão online? Ah, não, peraí, cara, que isso? Tá maluco, sabe? Foda, isso aí é complicado. Vamos fazer uma nova tecnologia super diferente pra gente poder jogar Mario, sabe? mas aí é que tá, é que de repente isso aí, né? É muito bom entender o quem é. Não, claro, mas o ponto é assim, ó, olha pro Super Nintendo, cara. Super Nintendo foi um videogame com tanto jogo inovador, tipo, tanto jogo que marcou tendência. Se tu pensar que os jogos de luta 2D surgiram por causa do Street Fighter 2 no Super Nintendo, praticamente. Então... É, o Super Fighter 2 no arcade, daí... Não, mas, não, entendi, entendi. Mas, enfim... Bom, para terminar por hoje, a gente tem uma notícia aí que o nosso amigo Leonardo Canha trouxe pra gente sobre em relação ao jogo Watch Dogs, que foi recentemente lançado pela Ubisoft. Ô Canha, fale sobre. Cara, eu não sei que graça tem o jogo de ficar olhando o cachorro, mas tudo bem. Era isso por hoje, pessoal. Obrigado por ouvir o Save Point Podcast. Não, eu achei interessante assim, que o jogo saiu e para começar foi noticiado na Rede Globo. No Jornal Nacional e no Jornal da Globo durante a noite. Deve ter saído num quadro assim, tipo daqueles tipo, deu na internet a rede mundial dos computadores, né? Não, eu achei interessante assim, mostrou no final do vídeo na Globo, mostrava que o cara usava o celular para hackear as pessoas que estavam com celulares e as outras máquinas, aí terminou e aí mostrou a Cristiane Pelage e o William Vac na bancada e o William Vac com aquela cara de vampiro dele, olhou para a câmera e disse assim, ó, eu morro de medo dessas coisas. Tipo, ficou super, super deslocado. Tipo, ele acha que ficou com medo que alguém usasse o celular para hackear ele, porque, enfim, quando ele morreu em 1872, não tinha essas coisas. Morreu, cara. É muito foda. O William Vac, aliás, protagonista de histórias de videogame várias, né? Porque teve aquela vez que tinha uma repórter chamada Zelda Mello e que ele agradeceu. Obrigado, Zelda Merda. É, não, Daí, essa é clássica. mas Mas além tem que falar desse de Watch gosto, Dogs aí. eles entrevistaram um cara da Ubisoft do Brasil com aquele português afrancesado muito louco. Aparentemente foi um jabá pago. Tá, e Ah, com tinha certeza. notícias desde o ano passado. Mas eu acho interessante a Ubisoft fazer isso. É muito curioso. E É aí as bom, é notícias. bom. Eu acho, na verdade, eu acho bom. Não acho. É válido. Eu sei que É assim, válido. as notícias, por exemplo, assim, hoje, dia 4 de junho, saiu um DLC pro jogo que tem uma semana. Que é o Watch Dogs Conspiracy, que basicamente é tipo uma campanha single player adicional pra tu, sei lá, tem uns caras que são tipo uns ciborgues infiltrados pra tu fazer, mas eu penso, caralho, o jogo acabou de sair, bota esse modo já no jogo e para de, sabe? Essa... Tipo, o jogo tem uma semana e os Uma caras semana. estão lançando DLC. É, cara, assim, ó, isso pra mim, bom, em primeiro lugar, quebra totalmente. Esse jogo é da Capcom. Não, não é da Tá Ubicap. escondido em, não, é, deve ser, tá escondido em algum lugar que a gente não viu. Ó, Capcom, apoia aí, cara. Eles Assim, vão ó. fazer isso, lançar o Ultra Street Fighter 4 e um dia depois fazer um DLC por 10 pilas. Quando acontece isso, cara, eu fico bem chateado. Eu acho isso escroto, porque assim, basicamente, eles estão demonstrando que, assim, ó, esse DLC não é uma coisa legal que a gente quer contar, sabe? Não é um complemento interessante para a história. Porra, tipo, o DLC do Last of Us foi tão bom, cara, aquele Left Behind. Cara, mas foi tão bom, velho. Se eles tivessem lançado uma ou duas semanas depois do lançamento do jogo, ele continuaria sendo bom, sabe? E o Last of Us é um jogo relativamente rápido de fechar. Muita gente já ia ter fechado o jogo. Mas, sim, não ia tirar a qualidade. Mas mesmo assim faz pensar, poxa, né? Vocês já pensaram só para cobrar mais um pouco? E como o Leonardo falou, é um jogo de preço cheio, né, cara? Não é um jogo de 40 dólares, é um jogo de 60, né? Sim. Dificilmente tu vai pagar menos de R$ 200 para console e acho que é R$ 130 R$ 129 Steam, isso. no Steam. E daí, cara, eu entro na questão assim, ó. Quando saiu o jogo, eu resolvi não comprar ele agora para esperar os reviews e tal, porque assim, é um jogo caro, tem que pensar no que vai jogar. E eu já tava com o Mario Kart certo, compra certa. Então assim, eu li os reviews e eles falaram exatamente o que eu tinha medo do jogo. Ele não é ruim, é interessante, a mecânica de hackear é bem legal, sabe? Todo mundo tá se divertindo bastante, mas ele falha em, é uma história superficial, é uma historinha com os seus clichês. É aquele jogo basicamente, ah, mundo aberto com um monte de missão secundária, como a gente já falou aí, aquelas missões secundárias que é só para preencher espaços de repente. Eu vou deixar uma ressalva bem grande aqui que eu não joguei o jogo e sim, eu estou falando dele sem jogar, estou falando baseado em reviews e vídeos, mas assim, eu me dou o direito de fazer o meu comentário, tá? De quem não Na jogou. verdade, eu nunca joguei nenhum jogo assim. Eu nem jogo videogame, eu sempre falo sem jogar das coisas que não cresce. Mas... na real, a gente acaba criticando também baseado no formato que já é estabelecido. Por exemplo, GTA 3 eu parei no meio e é um jogo que eu não tenho vontade de voltar nenhuma, porque, sei lá, as missões que tocavam a história pra frente já não estavam interessantes, que dirá sidequests. Sim, exatamente. Então, assim, como a gente já sabe bastante do padrão que esse tipo de jogo segue e tal, apesar que a gente pode se surpreender, eu li os reviews atentamente, eu li dois reviews bem grandes, com bastante atenção, e vi bastante vídeo ali sobre o jogo, vi um gameplay de uma hora, eu assisti uns 40 minutos, tá? Então, assim, o gráfico não me impressionou. Tanto o Play 4, quanto o Play 3, quanto o PC, o gráfico não me impressionou. Todo mundo sabe que o gráfico foi nerfado, né? O gráfico foi, em tese, digamos, diminuído. Sim. Desde a E3, porque eles não estavam conseguindo manter a qualidade do jogo. Desde qual E3? Desde E3 de 2011, porque o primeiro vídeo de Watch Dogs que eu vi... Não, eu acho que é 2012. Acho que é 2012. Mas assim, o primeiro vídeo de Watch Dogs que eu vi deve ter sido 2012, bem no comecinho. Eu olhava assim, cara, esse jogo não dá pra perder, pelo gráfico. Exatamente. Não, era muito bonito. Foi quando eu olhei e disse assim, porra, sabe, nova geração, let's go. Sim. E aí, porra, o gráfico não é tudo aquilo. O jogo, ele falha em aspectos que exatamente eu não quero ficar 10 horas jogando um jogo por uma história meia boca. Eu tenho três amigos do Steam que eu já vi jogando. Um deles falou assim, tô achando o jogo legal, tem bugs, mas é isso aí. Eu pensei, beleza. Beleza, Ubisoft, sempre o mesmo esquema. O quarto Watch Dogs vai ser bom. Tipo assim, ó, é sempre, mas é isso aí mesmo. O pessoal vai se obrigando a aceitar o jogo, parece, porque ele é caro e porque ele é de uma empresa, né? Nome. Não, e aí, então, assim, cara, foi o que a gente falou no cast jogo indie. Tem um jogo de 4 horas que explode a tua cabeça e o cara fez sozinho, sabe? E, enfim, cara, foda-se gráfico. Não é nem a questão de comparar com jogo indie, porque tem gente que já vai jogar pedra. Será que a gente precisa mesmo jogar um jogo de $60 porque foi a Ubisoft que fez? Sabe? Aí que tá. E aí o que aconteceu? Como eu esperei pra comprar ele, eu ouvi vários comentários muito legais sobre aquele Wolfenstein novo. Então, esse dizem que tá fenomenal. Pois é, cara. E aí os caras falando de, porra, várias coisas interessantes na história, uma abordagem interessante dos personagens e tal. Porque, queira ou não, velho, se é pra atirar por atirar, então não vale a pena. E me parece que dentre os jogos de estilo que tá meio saturado, que é o caso do Open Road e é o caso do FPS... O Wolfenstein, ele acerta. Ele faz um FPS com coisas a mais. Então, porra, pra mim, cara, foi a melhor experiência ter esperado, não ter comprado agora o Watch Dogs, e provavelmente eu vou acabar comprando o Wolfenstein novo aí, The New Order. Um amigo simplesmente comentou comigo assim, tô achando legal e bug sempre tendo. Assim, cara, bug no tempo do Mega Drive não tinha tanto assim. É por causa dos DLC, é por causa desses jogos em estado alfa, que dá um monte de rolo lá no Steam. Sim. E aí o outro amigo pegou e falou assim, esse primeiro amigo disse, não vi nada dessas coisas de interação online, que foi até o centro da reportagem da Globo. Alguém num tablet ou celular poder interferir no jogo, fechar um sinal, desligar uma luz, o negócio. Aí um amigo disse que não viu. O outro amigo disse que viu e que achou um saco, porque atrapalha pra cacete. Ele foi lá e desabilitou a opção do online. E tipo, esse amigo que além de ter achado um saco, ele falou assim, não achei grandes coisas. Uma coisa que é ruim e me decepcionou, a jogabilidade é ruim. A jogabilidade não é tão boa quanto a gente imagina. O problema é do hype. Que o cara tem pessoal reclamou no carro, principalmente, disse que é horrível navegar de carro no... Pois é. Pegar de carro no coisa, né? Na verdade, os gráficos que eu vi de um trecho do cara andando de carro, eu olhei tipo, sério que o gráfico é só isso? O nerf foi muito assustador. Aí assim, eu vi vários comentários do pessoal que jogou, assim, eu tô achando bem bonito, bem divertido, que a mecânica de hackear é bem legal, mas cara, é chato falar sem ter jogado, mas eu tenho certeza que é aquele negócio que satura rápido. E depois de tu ter mudado 10 sinais de trânsito do vermelho pro verde, ver o carro batendo, que legal. Tu não vai querer fazer isso por 20 horas. É, tipo, it gets old, né? Tipo, fica velho. É claro, cara, é claro. É que nem, assim, é que nem o negócio do GTA. Uma galera que compra que não vai fechar a história, cara. Que vai lá, vai fazer uma zoeira lá, né? Vai fazer uma zoeira, atropelar umas velhas e tal, roubar um carro e... Zoeira never ends. Aí, cara. O GTA mais legal que eu joguei de todos, cara, é o Chinatown Wars do DS. Bah, esse eu não joguei, cara. E eu confesso que eu não fechei também. Chegou uma hora que eu só queria zoar e descer em todo mundo. Esse foi legal porque ele usou um estilo gráfico diferente pelas limitações do DS e tal. Só pra dizer, eu não joguei o 4 e o 5, tá? Então... Sim. pra mim, o 2 era o melhor por causa daquele narrador que falava, tipo, os negócios... Flamethrower e Molotov Cocktail. Tipo, era melhor. Kill Friends! Friends, hein? Exatamente. E, tipo, esse aí, assim, ó, eu trabalhava em empresa, assim, era funcionário na época, chegava do trabalho, assim, ah, fazer uma zoeirinha na cidade aqui, fazer uma 5 estrelas aqui. Aí, cara, o gráfico do PlayStation 3 agora mostrou sua idade, porque não... Do 3 pro 4, assim, o do PC espanca o do PlayStation 4. Só porque dá pra, assim, sendo generoso um pouquinho, é um gráfico, um excelente segundo lugar do Play 4. E também não sei que PC, né? Eu tenho um PC bala e eu não sei se roda daquele jeito, mas, né? É a coisa do PC, né? Tem que ter um PC bom pra rodar no máximo, né? Deixa só eu complementar uma coisa que tu falou. Sim, ali, claro. Sobre os jogos indie JV. É que, pô, eu acho, sinceramente, um absurdo, cara. Os caras fazerem um jogo com uma equipe de, sei lá, 50, 60 pessoas e lançar um troço cheio de bugs, sabe? Mas é que o escopo é muito grande, né, Raul? Entendeu? Você, pô, velho, a partir do momento que o cara diz assim, beleza, nós vamos reconstruir Chicago inteira, parece que é Chicago, não, mas não é uma reconstrução exata, mas enfim, é Chicago. E pai, vai ter milhões de personagens interagindo. Então, assim, cara, a galera sempre fala que quando tá desenvolvendo que bug é uma desgraça, né? Tu não, descobre mas... um e tu arruma um, surgem três. Não, mas olha só, uma coisa é tipo tu ter um jogo grande desse e ter bugs. Outra Sim. coisa é tu ter um jogo desse cheio de bugs. A primeira versão do Skyrim que eu joguei, cara, tinha bug na quest principal. Aquela Sim. que tu vai fazer pra fechar o jogo. E eu travei numa parte porque tinha um bug que não dava pra corrigir. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Ainda o Skyrim, cara, a Bethesda é uma empresa com uma equipe bem pequena, tá? A equipe pra fazer um jogo daquele tamanho, cara, eles fizeram um milagre. Isso é uma coisa bem legal. Eu gosto do Skyrim muito, assim, porque eu já peguei uma versão... Eu gosto do Skyrim, eu acho alto jogo foda, só que, não, porra, assim, ó, bug na quest principal, cara. Não, assim, sério, alguém tem que, no mínimo, testar essa porra, jogar do começo ao fim. É complicado, ao mesmo tempo eu te entendo, mas eu também entendo do lado dos caras, porque, assim, ó, eu ia dizer, uma coisa que eu gosto do Skyrim é que, pô, foi feito por uma equipe pequena e apaixonada. Tu via que os caras estavam apaixonados pelo projeto, sabe? Estavam levando muito a sério, assim. É. Então é massa, assim. Tu percebe isso no jogo. Tu sente. De alguma maneira o jogo consegue passar isso. E, tipo, eu já peguei uma versão mais adiantada e corrigida no PC oficial e com patch já corrigindo um monte de erro. Então, pra mim, eu não senti, talvez, esses bugs que tu pegou. Mas, assim, cara, é bem complicado, Raul, porque o escopo do jogo é muito grande, né, cara? Então, a galera tá querendo... Claro, eles têm que fazer cada vez um jogo maior pra impressionar, pra, olha, tá aqui o nosso jogo de... Mas, assim, mundo, cada vez maior, e daí, cara, vai ter cada vez mais bugs. Cara, um amigo que morou já um monte de lugar fora, morou na Inglaterra, morou no Japão, ele já foi beta tester. Ele falou assim, tu pega nojo de jogar videogame. Porque eu penso assim, trabalho dos sonhos. Os caras dizem assim, ó, tu vai ficar forçando, por exemplo, o teu boneco o dia inteiro contra todas as paredes. Sim. Sabe, tipo, tu vai ficar forçando contra as paredes e pulando até achar qualquer coisa. Mas o que irrita é, por exemplo, assim, ó, Assassin's Creed 1, quando os bonecos falavam na cinematic, um pedaço de um polígono da nuca deles atravessava na frente da boca e do pescoço. Isso é inadmissível. Pois é Ubisoft. Cara, aí, e daí, agora, pra gente terminar por hoje, eu vou terminar com o seguinte pensamento. Não, é sério, vou terminar com o seguinte pensamento. Aí é que tá a questão da Nintendo, né, cara? Ela vai devagar, mas olha se o jogo dela sai com bug. Não tá, cara. Procura aí. Faça o desafio aí pros ouvintes também. Botem nos comentários. Deve ter algum bug também. Então botem aí. Procurem os glitches dos jogos de Wii U. Mario 3D Road, Donkey Kong, Mario Kart. E postem aí nos comentários. Achem um vídeo pra me mostrar. Mas com certeza é muito menos do que Watch Dogs, GTA e tudo mais. É... Os primeiros 200 bugs postados vão ganhar uma Mercedes SLR 2014. Ah, mas era isso aí, pessoal. Acho que por hoje tá bom de conversa. A gente agradece todo mundo que ouviu o nosso podcast. Comentem, entrem no nosso site savepodcast.com se você não conhece. Assinem o nosso feed, mandem e-mails para o contato@savepodcast.com e até a próxima. Valeu, pessoal. Só eu reforçar aí, cara. Comentem, sério, porque é legal. É muito importante. Você sabe, por favor. É bem importante pra gente poder melhorar o podcast. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Falou. A gente pode dizer que a gente só tá fazendo esse cast em três, porque senão a gente ia pular uma semana e ia atrasar e tal. Ou a gente não pode fazer os ouvintes saber disso, pá. Nossa, não, cara, assim, a gente tem que deixar claro que, assim, a gente está priorizando a questão da periodicidade, né? Porque a gente sabe que, de forma geral, é muito chato para o ouvinte ele ter um programa que ele não sabe quando vai sair, né? Acaba dificultando para acompanhar e tal. E a gente acha que a nossa ideia sempre vai ser gravar um programa com qualidade, né? A gente nunca vai fazer um programa meia-boca só para lançar. Mas nada nos impede de fazer um programa com três ou quatro participantes, que é muito tranquilo, né? Tem gente que gravou muito podcast aí em dois participantes que ficou excelente, tá? Então, nada nos impede de fazer esse formato e testar coisas diferentes, coisas novas, novas experiências, novas sensações. Save point sensations. Tá gravando isso? Tá gravando isso, né? Tá gravado. Beleza. Vamos lá, então. Falou. Falou. Tá ok. Então vamos começar agora. Começar em 3, 2. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu arrumar uma coisa aqui. Não, é que eu tenho que arrumar. Não, não Bobo. tá certo o negócio aqui. 3, 2, não, não, meu. Massa. Tá ok, agora é sério. Vamos lá. 3, 2.